chegando bem perto, anunciando Jesus. É no Monte das Oliveiras, outros pés do Senhor irão pisar. É no Monte das Oliveiras. Estás olhando para os céus? Os pés do Senhor irão pisar. O mesmo Jesus que subiu, assim voltará. Espera no Senhor.